aí, meu DJ Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Agora é por sua conta. É por sua conta. É por sua conta. Vamos fazer uma onda diferente agora pra galera aqui, ó. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba, calha sua. E aí, meu parceiro Ganso? O homem da última opção tá na área, maninho. Eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior do jeito que você fez. Eu não. Então lá vai a primeira marcante. Já muda aqui também. O meu parceiro Laílson, João João Multimarcas. Meu parceiro Léo tá comigo aqui ao lado. E aí, Laílson, tamo junto, maninho. E o Cobiçado vai detonando só as melhores. E a gente chegou em Santa Bárbara. Dá-lhe pra cima, Cobiçado. Por onde eu vou? O Jefferson Playboy também tá por aí, viu? Um abraço, Jefferson. Viver assim. E a noite? A noite cai. Não te encontrei. Pra te esquecer, vou composição. Tudo bem. Poderoso cobra. Encontrar. Raul, só tem essas três aí. Boninho, como sabe. Sei que tu tá escutando aí fora. Composição. Vou composição. Vai pipocando, Cobiçado! Felipe Cobiçado! Aqui é Cobiçado. Louco amor. Aí quando eu sou do depósito, vai no ouvido dela e diz assim: quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu, e o seu, o nosso. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora. Eu sou e hoje, domingão, tem Mega Robinson no Caribe Show. Uma onda bacana pra entrega por lá no Caribe. Mas segunda tem a volta do Rob no Caribe. Eu senti, quando foi embora, não sabes como sofri. Maninho, falei, Jefferson. Eu tô aqui ao lado da Renata, Gabi. E a Nara, viu, maninho? As meninas que desfilaram aí no último domingo. Isso. Lá no Cai na Água. Isso. A Renatinha tá só de boa aqui ao lado do performático. Ela vai endoidar o que não endoidou domingo, Cobiçado. Pra cima, maninho! Delícia! Então lá vai, garota! Com essas músicas ela vai lembrar de alguém, isso sim. Te amar, não consigo esquecer. E aí, Ganso? Deus. Só na mano, moleque. Noite de amor, oh, oh. Como é a paradinha do Ganso lá? Você me deixou. Chama. De jeito, não dá pra aguentar. Assim não dá, mais. Isso é o Ganso de Santa Bárbara, muita hora esse moleque. Se existir um sentimento tão forte assim. Depois tu vem aqui, Ganso, pegar o número pra você receber o CD ao vivo de amanhã, viu? Você CD ao vivo de hoje e amanhã, quer dizer. Não me deu valor, não quis nem escutar. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Água da marcante firme! Olha o garçom belisca, beliscando aquele 10%. Hoje eu chorei em pá, ao ver seu retrato lindo. E meu parceiro, é tanto saudade. O garçom cumprido, o garçom Carlos, o garçons oficiais do Robson, meu irmão. Mega Robson. Se você não dá, porque você se esconde. E quando? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente a te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já... Olha o Carlinho! Mil graus! O teu rosto aí, desgraçado. O teu rosto aí. Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão. Carlinho, tudo dois. Penso em você. Yeah, yeah. Eu só sei amar você. Bolinho! Yeah. Fala, performático! Olha quem chegou aqui no hobby. Um dos caras mais polêmicos de aparelhagem, Raul Digital. Nunca nem vi. Ele tá ao lado hoje aqui também, Raul. Seja bem-vindo ao hobby. Ele, o Alan, isso? O tá com a gente? O Alan tá aí? Tá do lado hoje, viu, Maninho? Comissado! O da boa-vinda pra eles, pro Raul Digital, o Alan, toda a galera aí que realmente faz parte da panelinha. Vamos nessa, pra cima. Comissado do Pará, é... Jefferson! Eu já tô mil graus com ele. Porque ele não trouxe a minha fatia de pizza hoje, viu, maninho? Raul Sumano! Integrante da panelinha do Croco! Ele, seu fiel escondeiro, Alan, do ladinho também. Valeu, maninho! Olha quem brotou aqui do ladinho direito. O Vaguinho Show. E a primeira dama e meu parceiro DJ Cássio Paladar. Meu corpo todo estremece em apenas um toque seu. Inverno de mosqueiro, né, Vaguinho? Maldito desejo. Tô te vendo bronzeado. Sou eu. Sou eu. Mas posso até sonhar. Ainda tem aquele meu cantinho lá, Rodinho. Mas vou superar. Aquele cantinho de sempre lá. Quero te ver. Preciso te... Vou voltar contigo daqui já. Mas tenho medo de te dizer. Eu amo você. Vem mais uma pra tu lembrar. Esse aqui vai ser daqueles CDs que tu vai escutando ele viajando pras praias, balneário. Animais. Quando você estiver dormindo, esse CD você vai estar escutando. Vai ser igual o pai do Cris. Quando você estiver na rua, eu vou estar lá. Alguma coisa que faça lembrar. Quando tu for ao banheiro, eu vou estar lá. Mas por amar, das vezes que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão. Sem... Quando tu estiver com o teu atual lembrando do ex, eu vou estar lá. Pelo nosso amor. Mas por isso, você não sai da minha memória. Mesmo assim não tem mais volta. Me trocou por um alguém. Atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Que lembrança já acabou. Acabou. Bobinho. Você. Vacilou porque tu mentiu, tu mentiu. Alô, Raul, tu mano, vai lembrando aí. Moleque doido. Pega a visão aí, moleque doido. Cadê o Leandro, pô? O Leonardo. Toma. Eu que planejei contigo uma vida inteira. E aí, Patinha? Queria te dar o sol, sei a primavera. Esse tempo aí, a Patinha era o lançamento do Robin, né? Mas você brincou com... Ela, Rosilene. E seu grande amor, né, Rosilene? Ao lado, por ali também, ó. Só voltava a minha loura hoje aqui com a gente, viu? A Gleicilene ao lado. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Era pra ser Patiene, pô. Patiene, a Gleicilene. Tá ao lado também da Patinha, o seu grande amor, viu, Maninho? Eles estão ao lado curtindo o hobby hoje. Seja bem-vindo, Patinha! Olha o nosso parceiro Jefferson Playboy, o meu parceiro Ganso. Família, última opção já na área. Tamo junto, esse tempo lá. Desde lá do Kainaga curtindo o hobby, hein? Que parece Família BN da Montanha, Luiz e Miguel, Josinho, BN, o Bill, Pirado tá com a gente, o Johnão. E meu parceiro Daniel, Alonso tá comigo. Se é pra lembrar, bora lembrar esse parado aí, ó. Eu estou sendo sincero. O que que o Potter tá? O que que ele tá? Ele tá iludido, que isso aí não tem coração. Estou apaixonado. Cobiçado, desculpa a palavra, mas puta não ama. Aí mudou, agora respeita, é prostituta. Às vezes me pergunto. Se pode ter história. Quando você volta insensata, eu vou cair. Aquele lábios coração partido, e o coração lábios divididos de amor. Eu não quero dividir seus lábios. Diz me diz o que faz. E você só pra mim, meu amor. Mas espera aí que eu vou deixar na batida aqui. Vou começar a brincar com os corações apaixonados de vocês aqui. Bora ver se vocês estão preparados pra sequência. Bora ver, bora ver, bora ver. Vai. Fique com ele. Vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. O quê? Fique tranquila. Vai, vai. Ele já tá na sua. Rapaz, esse negócio de amizade com ex, de amizade com amiga que pegou o ex, é problema, vai. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. E eu? Ei, em machucar seu coração. E toma. Hoje sei o quanto dói a solidão. Mas peraí. Antes de vocês cantarem. Não. Só quem já meteu um chifre aí canta a voz comigo. Não. Quem já levou um chifre também pode cantar comigo assim. Não. Mas a mulherada vai soltar a voz comigo assim, ó. Você me perdeu, seu corno chora. Não. E o homem vai cantar comigo assim, ó. Não. Você me perdeu, sua cachorra. Não. Lá vai, cobiçado. Você me perdeu e agora chora. Vai. Meu amor, não consigo esquecer de você. Eita, cobiçada! Era você a mais bela. E aquele amor! Isso na minha agora! Ah, tu quer? Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. E eu? Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. E a Michelle da coleta. Quero que você me... Aqui comigo, Michelle. Me ama, se me quer como mulher. Volta. Voltar pra mim. Volta. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Não dá mais pra viver. Eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do... Não dá para viver sem ti. Estou sozinha, sofrendo, precisando de você. Só quero que me diga, amor. Me diz logo, por favor. Oh, oh. Só quero que me diga, amor. Se me ama, me diz logo, por favor. Oh, oh, oh, oh. Me diz logo, por favor. Toma! Toma! vivo, toma! Felipe Cobiçado! Vigê Léo, o da última opção com a gente também, viu, maninho? E aí, Léo, pra cima, maninho! Ele tá aí, o Léo, tá? Tá aqui ao meu lado. Um abraço, meu DJ, pra você, viu? Tamo junto. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que vou me alguém. Agora o Raul vai dançar comigo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, três. Pipoca. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu cheguei, cheguei, cheguei. Vem de bora, mano. Vambora, embora, mano. Junta logo os teus panos. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Ai. Te passa logo o estado, aquele passe e corre. Toma teu mão que vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha. Que é pra dar para a vizinha. Que vai lá nos acolher. DJ Fico Cobiçado, o cobiçado do Pará. Vem, vem, vem pra balançar. No planeta Tecno, ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a balançar. A batida é Tecno, DJ não para de tocar. Esse tempo aqui, o Jefferson rodava todos no KM5, hein? Se planeta vai girar, vamos balançar. Se liga aí. A batida tem que parar. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tem que novo meu Pará. Toma um caqueado, toma um caqueado. Toma um caqueado, caqueado, caqueado. Toma, toma, toma. Vai doidando, vai pipocando. Vai doidando. Um, dois, um, dois, três, vai. O Alex e meu parceiro Levi Paula JK comigo. Fala, meu brother Rosivan. Olha, o Josivan também tá comigo. Cadê a galera aí dos moleque doido? E aí, José? Josefina! Quando eu te conheci, minha vida transformou. Mudou? Mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é. O amor. O amor. Mais pólvora! Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar pro mundo. Vai recordando, gordinho! Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem. Sem meus beijos eu sofro demais. Essa aqui todo mundo lembra, lembra, lembra. Essa aqui pra minha galera que rompeu fronteiras hoje, vai curtir aqui em Santa Bárbara e vieram de longe. Banda, alô, Nilcínio Pichula! De longe, de longe, de longe, de longe. E minha parceira Alexandre Bado e a primeira dama Beatriz. Eu não posso esquecer da minha amiga e parceira Semi no Home. Ju Frazão também tá no caqueado. Bora, Ju! Tupinambá, rei, que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. craqueado hoje! Cobiçado! Fala, performático! O Marcelinho agora é segurança, viu, maninho? Pra cima! E do tempo do Beradão lá no Jurunas. Se sentir não sofrer mais, posso esquecer. O primitivo enfeitiçou teu coração. Mas descobri que seu amor foi ilusão. Suas fotos eu rasguei, suas mensagens apaguei. Ruti! Agora sim, eu quero pra machucar, vai! Não adianta, não tem público. Vou deixar ninguém se envolver. Olha quem tá na área, hein? Já pediu a folga do final de semana lá na Assembleia. Eu nem se envolver. O meu deputado Ronaldão e o senador Negão, hein? Andar. E seu assessor Leandro. Tumantes. Foi... Rapaz, esse trio aí. É, parece aquele desenho Du, Dudu e Edu. É doida? Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada, em nada. Não dá em nada, não! Vem, meu amor! Tu diz pra mim o que? Diz, diz. Estou aqui pra te dizer bye bye. Quero dizer que já não dá mais pra ficar aqui sem o teu amor, seus medos, seus, sem ter você. Volta, volta! Sozinho eu vou. Ai, papai! Bate a asa, ganso! A cara dela, a original. Peraí. Robson é uma onda diferente. É uma onda que toca pra todas as idades. Já toquei pra juventude, já toquei pra uma galera aqui, mas assim, adulto, agora eu vou tocar um pouquinho pra aquela galera ali, mais lá no fundinho pra eles, viu? Te liga aí, ó. A vibe que todos esperavam. DJ Felipe Cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Agitando a galera. Mas todo mundo curte essa daqui, ó! Vem comigo! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. já falei, Júnior. Esse CD é aquele CD que o cara tá viajando, o cara bota, né? O cara vai escutando na estrada. Aí ele tira, vai no banheiro, vou tá lá. Que já é o pai do Cris. Você brincou com meus sentimentos. Justo eu que ele vai lá nas praias de Maranhão. Eu vou tá lá. Vai lá em Salinas, eu vou tá lá. Vai lá em Mosqueira, eu vou tá também. Você vai saber que perdeu um grande amor. E vai girando na batida, vai girando na batida. Pega ela, dá uma coxada nela aí. Dá uma coxada, agora. Encosta mijado com mijado. E faz o caqueado, e faz o caqueado. E vai girando com a gordinha, com a magrinha, com a sarada, com a gordinha. Essa aqui é a cara do meu gordinho Júnior Eletrizante. Vai, Jufrazão! E Jupitula. Pra se falar de amor, esse casal do tirar o chapéu. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Por sentimentos, mentir. Você diz pra mim, vai. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. E meu parceiro Denner, o Mussum do Grau também tá comigo. Um abraço, Mussum. Pra você, meu brother. É amor, é sedução. Cobiçado, quem dança é a Renata, viu? Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é... Alô, Fagner! Você! Você feriu meus sentimentos. Oh! Você e outro amor vou encontrar. Que tal mais essa daqui pra tu dançar? Sempre ele diz, viu? Ele disse que me amava. Me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. E você? Você mentiu, meu amor. Olha meu parceiro Anderson do Depósito. Não me machucou. Aqui com a gente. Não vou. O cara que comanda a Marituba. Ele é a primeira dama do ladinho, hein? Um abraço, Anderson, pra você, meu brother. Valeu. Eu lembro dos teus beijos. De você nada marcou. Dos meus sonhos que eu só vejo. E você? Você não me merecia. Tão pouco. Tão pouco o meu amor. Vivi maldinho Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse, o fenômeno. Se liga aí, gente. Vou dar um papo aqui pra vocês. todas as... Toda semana, de segunda às seis da tarde, tem um programa Batidão do Robson na Rádio Metropolitana FM 94,3, viu? Programa da Metropolitana FM, de 5 às 6, Batidão do Robson. Semana inteira a gente vai tocando música boa pra galera. Vamos passando a nossa agenda. Vai mandando abraço pra galera, sempre te informa o número exclusivamente da rádio. Você ficar ligado, sintonizado, pedir seu abraço, viu? Na Metropolitana FM, de 5 às 6 da tarde, 94,3. A gente tem um encontro marcado aí, viu? De segunda a sexta, Metropolitana FM, Batidão do Robson. Rapaz, rola muita música boa lá. E tá chegando o verão, melhor dizendo. Estamos no verão. Então não deixe de passar pra comprar seu óculos esportivo. Aí na Ótica Oliveira. O melhor conceito em ótica em Belém do Pará. O meu amigo Anderson. Tio Mapa e toda a galera. Um abraço muito carinho pra você também. Ana Oliveira, meu irmão. Bora, Evandro, tamo juntos. E toda a galera aí, viu? Ótica Oliveira, fechado com a vibe. Bota no telão, Fagner! Ótica Oliveira! O melhor conceito em ótica Belém do Pará! Verão 2019! Óculos de esporte! É na Ótica Oliveira, o melhor conceito em ótica! Tamo junto! Levando. Pode voltar pra mim, amor da minha vida. Não aguento mais, te amo demais. Não vai me trair com ninguém mais. Mega, Mega Hobby, Mega Hobby. O robô mais lindo do século está aqui. Novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Atenção! Artilharia pesada nestes covardes. Eles vão ter um motivo para fugir. Eles bem que tentam. Sem chance. Fogo ou laço. Rodeio de fogo! Vai segurando pra cima o bagulho doido! Vai começar o roleio de fogo aqui no nosso Robson! Canhões! Canhões! Canhões! Vai botando pra cima o bagulho e bota lá pra cima, bota lá pra cima. Essa aqui machuca bastante, chuca bastante. Essa aqui machuca bastante, viu? Chuca bastante. O nosso robô. Chuca bastante, tá, chuca bastante. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. Desafio foi lançado e a favela aprovou. Desafio foi lançado e a favela aprovou. Cateado do robô, cateado do robô. Põe o boné pra trás, faz a dancinha do robô. Faz a dancinha do robô, faz a dancinha. E meu parceiro Raul? Dancinha do robô, faz a dancinha do robô. Põe o boné pra trás, faz a dancinha do robô. Raul Chumano, o homem da panelinha tá na área com a gente, Raul. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer o cobiçado, ela quer dar pra bandido. Ela quer os envolvidos, mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado, a jogada na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Ô, meu! DJ Lohan que tá tocando. botando lá pra cima. Vamos esquentando tudo, Marcelinho! Bota lá pra cima, bota lá pra cima, bota lá pra cima que o bagulho vai esquentar. Bota lá pra cima que o bagulho vai esquentar. Um, dois, três, é agora! Não para, sacode, estremece, olha o bagulho, que doidão. E o cabeçada vai detonando tudo. Vai no caqueado, Potter. Estúdio TI Produções. E tu? Eu vou no ritmo agressivo, sensível pra fluir. Devando levar os que você não quer. E deixa eu mandar um abraço muito bacana aqui pra Renata Correia e a Gabi, as meninas de maior prestígio na Passarela e Santa Bárbara, tamo junto! E vai deixando na batida, na batida, na batida, na batida. Só quem tá solteiro, joga o bracinho lá pra cima. Joga o bracinho lá pra cima, joga pra cima. Só quem tem amigo corno, corno. Isso, corno. Aponta pro teu amigo corno aí. Corno. Aponta pro teu amigo corno. Corno. Esse é o corno. Corno. Toma aqui pra ti, ó. Se você for até Recife. Quem tem amigo corno aí? Quem tem amigo corno aí? Joga a mãozinha pra cima aí. O Ganso? Não, não pode, porra. Tu é doido, é? Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Chifre foi feito pros homens, porra. O boi, ele usa de xerido. Se você for até Recife, não esqueça. Toda a minha galera aí, esteira, da salada, chapéu, frutas tropical, tá comigo, um abraço, muito carinho. Pois as praias e o sol de Recife. Tá doido, comissário? Bota um bagulho doido aqui, meu irmão, que o bagulho, galera, tá fim de doidar essa parada, vai! Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo até o chão. Vai descendo. Vai. Explode o bagulho. Olha o meu parceiro Edson, da comitiva do Pau d'Arco. Alô Edson, tamo junto, garoto. Molequinho Rodriguinho, de Benevides, o Doidando Tudo, valeu molequinho! Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Que eu encontro? Bota pra queimar, bota pra queimar, bota pra queimar, bota pra queimar. Peraí, peraí. Isso aqui parece a moto do Jefferson. Não parece a moto do performático quando tá falhando. Olha aí, ó, ó. Diga, diga, diga. Põe o capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixonam. Se apaixona. Estancou? Estancou tua moto, Jefferson? Estancou? Estancou? Bate de novo na tua moto, hein, Jefferson? Estancou? Bate de novo nela e dá uma acelerada bacana nela aí. Acelera. Ele deu uma dose de uísque pra ela, meu. Eu tô gostando prostituta. Ela é linda. Ela é o quê? Alô, Playboy, parceiro do Ganso, esse moleque tá na, na última opção, juntinho com o Robert. E meu parceiro Anderson do Chá, acorrentados do Pop. Tamo junto, meu irmão do Bangu. Eu viajo nela, eu tiro um braço nela. Rapaz, eu banco mesmo, a figura no jeito. Se quiser pra se gastar. Quem tá casado, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. É tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. Bora, Anderson do Depósito. Tchau, tchau, tchau, tchau. Boa noite, povo, que eu cheguei. Olha o meu parceiro John John da Multimarcas. Alô, John John. Alô, Porta, bora pra cima, o gordinho, alô, Renan. Janaína e doidando. Querida, cheguei. Querida, cheguei. Abre a perna que eu tô chegando. Abre a perna, uma vida chegando. Abre a perna que eu tô chegando. Abre a perna, uma vida chegando. E vai botando lá pra cima que o bagulho vai esquentando. Vai esquentando tudo. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete. Pode avisar lá. Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem não é Rob, vem. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Bota em colchão no chão e te taco, taco. Alô, meu parceiro Alexandre Pato. Ele é Beatriz, sempre do ladinho. Ronaldão, segura o meu senador agora aí. E Leandro, prepara a caneta que hoje vai até segunda, papai. Vai, vai, vai, vai. Ei bandida, bora curtir o passe. Ei bandida, apaga, acende, apaga. Ei bandida, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Bora Nilcinho Pichula, tá na hora. Apaga, acende. Ei Nilcinho, se tu quer, vem te embora, viu? Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Trava, trava, trava. Trava, trava, trava. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Fala Denis, fala Samuel. Elas me... Um abraço, garoto. Vem aqui do rock, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. O meu parceiro Gordo Saúde da empresa Cantão Aragordo. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. O Mussum no Grau também tá comigo. Me adoro e as novinhas me adoram. E meu parceiro. Me adoro e as novinhas me adoram. Raul Chumano da Panelinha. Uma galera bacana aí da Panelinha. Meu parceiro Renan também. Tá todo mundo. Eu era feio e ninguém me queria. Me dava que eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Lá vem gordinho. E você? Você? Eu nem sei. sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Bilisca. Invadimos de penetre, comemos vara xeré. Vara xeré, vara xeré, vara xeré. E comemos vara xeré, vara xeré. Canhões! Canhões! Artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver. Deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho, no solinho, no solinho, no solinho, no solinho. Lá vem! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora tu cresceu? Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não andar. Só quem tem uma amiga safada! Mais pólvora! Bota a pólvora, Marcelo! Quem gosta de fazer fumaça? Oi, oi, oi, oi, oi! John do Whisky, o Rafael Dandas também tá com a gente, da salada de frutas tropical, tá aqui no hobby, valeu John John, valeu meu parceiro Rafael Dandas, galera que comanda a salada de frutas tropical, aqui em Santa Bárbara. Oi, bora John John, vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, me olha com cara de mal, de mal, de mal, de mal. Olha pra mim aí, moleque doido. O criticado, a Vila também, o Flávio do Drama Equipe Coyote. Número 1, é o meu parceiro do grau, hein. Trocou meu nome quando a gente fez amor. De não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Canta, cantão! Você é meu. Você é de quem? Você é meu. Nunca mais vou lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Muita onda esse hobby, meu irmão! Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Ficar-te gravado em todos meus pensamentos. Geme, geme, geme. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Quem gosta dessa, meu parceiro, antes do depósito. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Geme aí, bebê! Tentei, não deu pra esquecer. O beijo que você me deu. Momentos inesquecíveis que passamos, você e eu. Vou liberar, vou liberar, pra liberar. Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Não quero ficar sozinho. Quem comanda hoje no cantão, quem é? Amor, vem comigo, hoje eu vou sair. Quero me divertir, hoje eu vou curtir um novo mega hot sul. Eu quero ficar com você. Quem é? É o novo mega hot sul, você vai se apaixonar. É o mega hot sul. Vai cobiçado, vai Jefferson, vai Júnior. Alô, Raul! É Banelino, é tu! nosso! Aqui todo mundo é bem-vindo. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panela. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Bora, Potter! Bora, Potter! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, posso fugir de você, tô. Os mascarados. Banda VIP. É muito colo, tu é doida? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, para Jojo, para DJ Lailson, tá comigo e doidando. Toma! Então toma, toma! E começa a festa! Olha aí, ó! Alô, Gil! Guaiado! É o caqueado! Precisa do que, John John? Eu preciso de morfina. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Vem comigo! Calma aí que hoje não é sexta-feira, hoje não é segunda, hoje já estamos no domingo. Quando amanhecer aqui, gente, iremos tudo lá pro Balneário cair na água, viu? Meu parceiro Carlinhos já convida a galera fazer uma onda bacana no Balneário cair na água. Vai ser um estouro. Depois a gente invade o Caribinho. E aí? Oi? Tá gostando, filho? Tô gostando sim. Então vai. Então rebola, rebola, rebola, rebola, bola, bola, papai. Rebola, bola, bola. Rebola, papai. Rebola, bola, bola. Rebola, papai. Rebola tudo. O que pensa que eu sou? Toma de 30, que a de 10 já acabou. Tu que ela vai. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. Pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. Pra viver o seu amor. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Diz! Outra chance vou te dar. Meu! Posso dar valor, é na marcante que tu gosta. Eu vou baixar, vou baixar. Sei que não consegue esquecer de mim. Toma! Também sofro longe de você. E aí, meu parceiro Ganso? Nossa história de amor até parece novela. Tu tá como hoje, Renata? Ando sozinha, tentando esconder. A saudade que sinto, só me faz lembrar você. Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro e a solidão vem me dizer. Pra não chorar, que ela vai trazer você. E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer. mano Roger, da bebida do livramento, tá comigo, Roger. Tô carente, precisando mais um pouco do teu calor, amor. Eu sei. Sem você, choro feito uma criança, sem carinho eu não sei viver. Eu e você, meu amor. Onde do batidão? Vem, meu amor, endoidando tudo esse bagulho hoje aqui no cantão, meu irmão. O bagulho já tá mais que doido. Vai, vai, vai, vai, vai. Um, dois, três, toma. Não abra não, não abra não. Não abra sua boca pra falar de mim. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba, cale sua boca e saia daqui. Amanhã você comigo. Eu te usei. E o pior, a Tuqueton, lá vai mais uma aí, ó. Gente, salve! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. E aquele, diz pra mim, vai! Aquele sentimento, orgulho de momento. No show! Ainda tem o seu nome em mim. E meu DJ Cássio Paladão, número 1 da saudade. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome a mim. DJ Felipe Cabeçado. Coisa linda! Ah, coisa linda! Vem, vem, vem! Você tem ou tem? Você tem pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso fazer a funé no cabelo, vigio seu som, sei lá. Hoje tem dois, tem dois Don John. Pra ver se a barba. O John John Multimark e o John John do Whisky. Eu posso ser. Ambos são ricos milionários. Nem precisa pagar. Vale. Mas todo tem moral. Todo mundo tem moral no rock. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Vou baixar, vou baixar, vou baixar, vai. Quero ouvir. Testa aqui em mim, tá? Aí quando tu for. E quando for beijar alguém. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Bora, playboy! E aí no casalzão. Eita, casalzão! A gente não liga pro que for de. Isso não me vai. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueei para de seguir? Aqui não. Se é casal raiz, não tem por que brigarem, viu? Mas quando se deixarem. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Dorme em cama separada. Quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu. Sabe que é nóis. Te trair, meu coração não te pertence mais. O quê? O quê? O quê? O eletrizante não trai. Será, gente? Não fale nada, irmão. Só escuta o som aqui, ó. Tire só as coisas de lá. Se a chave do carro. Eu nunca curti, agora vou falar. Em seu lugar no coração. Hoje somos passado. Esse é o salário dessa traição. Isto, mano, lembra aí, ó. Lembra aí, ó. Eu amei. Vencendo esse cálculo risco. Mesmo assim, eu amei. Desperdicei tantos sorrisos. Mas no fim, eu chorei. Mas deixa eu chorar. E aí? Eu sobrevivo sim. E após a sequência de pagode, tem meu gordinho genetrizante. Pipocando tudo. Eu ando desacreditado. Meu amor passou e fez estrago. E o melhor. Vou baixar. E fecha. Aí você vem. Passou e agora fechou que você tirou. Já era. Já era não, pô. Se essa boca não beijasse tão bem. Se bem. Fosse tão massa. Se quer saber se eu quero outro alguém. Nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem. Se esse abraço não fosse tão massa. Se quer saber se eu quero outro alguém. Sabe aquela desgraçada? Nem de graça. Nem de graça. Valeu, galera! Tô fazendo amor com outra pessoa. Peraí. Quem já levou um chifre aí? Quem já levou um chifre? Joga a mãozinha pra cima aí. Pode levantar a mão, viu, Júnior? Sem problema. Sem preconceito aqui, ninguém tem preconceito. Mas quem tem um amigo viado também pode jogar a mãozinha pra cima aí. Quem tem uma amiga safada pode jogar a mãozinha pra cima aí. Mas só quem ainda sente saudade do ex pode dar um gritão aí pra mim. Tô fazendo amor com outra pessoa. Oito. Mas meu coração vai sempre a sempre. Eu na podre. O que o corpo faz, a alma perdoa. E tanta solidão quase me enlouqueceu. Que sabe, solta a voz comigo, vai. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão. Vou fazer o que for e com tom de emoção. Sim, eu não sei des... Ui. É. E depois acabou. Delícia. Poção, vou embora e agir. Bora, Renan. Já não sei quem é amor. Que será que eu falei? Dá pra ver nessa... Essa parte todo mundo conhece, ó. Fica dentro do meu peito. Atinho. Amo de verdade. Eu amo de verdade. Se meu produtor vai ficar aqui em Santa Bárbara. Que eu chamo. Posso até gostar de 100. Sei que eu amo. Sei que eu amo. Mais uma aqui, mais uma aqui. Ó. Oh. Canta aí. Olha só você. Depois de me perder. Fala, Jojo do Whisky! Jojo do Whisky ali, Júnior! Rico milionário, hein? Ao lado esquerdo, né? Ao lado esquerdo. Vai, Jojo! Hoje eu não sei que está sofrendo, amor. Ao lado. Ao lado direito. Ele, Vaginho. Ao lado direito. Pode fazer o que quer. Solta a voz, cantão. Fora, vai. Você jogou. E os ruins. Nunca jogue fora o amor de ninguém, viu? Nunca jogue fora o amor de ninguém. Você jogou. Que bonito. Obrigado! É... Também, pô. Também. Vou passar a bola pro meu gordinho Júnior Eletrizantes. Já tá aqui do meu ladinho esquerdo. Ao lado esquerdo. Alô, meu gordinho. Alô, Júnior. Até 10 da manhã tem ele pra galera pipocar tudo! Sinta a pressão do hobby dentro de você.